fica. Fica ligeiro com as ciladas. Viva, viva. Vamos voltar, com... quero ouvir. Lindo demais. Aí sim, Paulinha, lindo demais. Muito obrigado e tal. Oi. Quero ouvir. Todo mundo no passinho com a gente. Vindo a madrugada. Onde tem a minha cor? Fica ligeiro. Lindo demais. Todo mundo bem-vindo. Quero ouvir. Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto.